5. Os filhos de Jebal-Sag. Para qual lado fica o rio? Baltos estava confuso. Não vamos nos arriscar a tentar o rio agora, grunhiu Conan. As matas entre a vila e o rio estão infestadas de guerreiros. Venha, seguiremos na direção que eles menos esperam, oeste. Olhando para trás enquanto adentrava a mata densa, Baltos contemplou a paliçada pontilhada com cabeças negras que os espreitavam. Os pictos estavam desnorteados. Eles não tinham chegado ao muro a tempo de ver os fugitivos se abrigarem. Correram para a parede esperando repelir uma força de ataque. Tinham visto o corpo do guerreiro morto, mas não havia inimigo à vista. Baltos percebeu que eles ainda não sabiam que seu prisioneiro escapara. Por causa de outros sons, acreditava que os guerreiros dirigidos pela voz aguda de Zogar-Sag estavam acabando com a serpente ferida com suas flechas. O monstro estava fora do controle do xamã. Um instante depois, a qualidade dos gritos mudou. Rugidos de raiva se elevaram na noite. Conan sorriu com ironia enquanto conduzia Baltos por uma trilha estreita que ia para o oeste coberta por ramos negros. Pisava de maneira tão suave e segura como se atravessasse uma via pública bem iluminada. O jovem tropeçava atrás dele, guiando-se por instinto ao longo da densa muralha que se erguia de ambos os lados. Eles estão atrás de nós agora. Zogar descobriu que você se foi e sabe que minha cabeça não estava na pilha diante da cabana do altar. Aquele cão! Se eu tivesse outra lança, teria arremessado nele antes de acertar a cobra. Mantenha-se na trilha. Eles não podem nos rastrear com a luz de tochas, e há vários caminhos que partem da vila. Eles tomarão aqueles que levam ao rio primeiro. Farão um cordão de guerreiros por milhas ao longo da orla, esperando que apareçamos. Não tomaremos as matas até sermos obrigados. Ganharemos tempo nesta trilha. Agora atenha-se a ela e corra como jamais correu antes. Eles superaram seu pânico amaldiçoado rapidamente, ofegou Baltos, imprimindo uma nova explosão de velocidade. Não temem coisa alguma há muito tempo, grunhiu Conan. Por um tempo nada foi dito entre os dois. Os fugitivos devotaram toda a atenção para cobrir a distância. Mergulhavam cada vez mais fundo na mata selvagem, distanciando-se da civilização a cada passo. Mas Baltos não questionava a sabedoria de Conan. O Cimério, enfim, disse: quando estivermos longe o bastante da aldeia, voltaremos ao rio fazendo uma grande curva. Não há nenhuma outra vila a milhas de igual ela. Todos os pictos se reúnem naqueles arredores. Daremos uma volta ampla em torno deles. Não conseguirão nos rastrear até o dia nascer. Aí eles encontrarão nosso rastro, porém, antes do amanhecer, deixaremos a trilha e seguiremos pela selva. Eles foram em frente. Os gritos atrás deles morreram. A respiração de Baltos estava ofegante por entre os dentes. Sentiu uma dor na lateral e correr tornou-se uma tortura. Andava a cegas por entre os arbustos de ambos os lados da trilha. Conan parou de repente, voltou-se e olhou o escuro caminho atrás deles. Em algum lugar a lua surgia, um brilho fraco entre o emaranhado de arbustos. — Devemos entrar na floresta? — indagou Baltos. — Dê-me seu machado, murmurou Conan. Algo está bem próximo atrás de nós. Então é melhor sairmos da trilha, exclamou Baltos. Conan balançou a cabeça e arrastou o companheiro até uma moita densa. A lua subiu mais alta, derramando sua débil luz sobre a trilha. Não podemos enfrentar a tribo inteira, sussurrou Baltos. Nenhum ser humano poderia ter encontrado tão rápido nossa trilha, resmungou Conan. Fique quieto! Seguiu-se então um silêncio tenso no qual Baltos sentiu como se seu coração pudesse ser escutado a milhas de distância. Logo, abruptamente, sem qualquer som para anunciar sua vinda, uma cabeça selvagem apareceu no caminho escuro. O coração de Baltos pulou até a garganta. Numa primeira olhadela, temeu estar encarando a terrível cabeça do Dentes de Sabre. Mas esta era menor, mais estreita. Era um leopardo que estava ali, rosnando e olhando trilha abaixo. O vento soprava na direção dos homens amoitados, escondendo seu odor. Um calafrio percorreu a espinha de Baltos. A fera estava, sem dúvida, rastreando-os. E ela estava desconfiada. Ergueu a cabeça, os olhos brilhavam como bolas de fogo e um rugido grave saía de sua garganta. E, naquele instante, Conan arremessou o machado. Todo o peso do braço e do ombro estava por trás daquele arremesso e a arma tornou-se um risco prateado na escuridão. Antes de perceber o que tinha acontecido, Baltus viu o leopardo rolar no chão em espasmos mortais e o cabo do machado postado reto em sua cabeça. A arma partira seu crânio ao meio. Conan saiu de trás dos arbustos, libertou o machado e arrastou o cadáver flácido para o meio das árvores, ocultando-o de uma olhadela casual. — Agora vamos, e depressa! — grunhiu, mostrando o caminho para o sul, longe da trilha. — Haverá guerreiros vindo atrás deste felino. Assim que recuperou o juízo, Zogar o enviou atrás de nós. Os Pictos deveriam tê-lo seguido, mas ele os deixou para trás. Circulou a vila até apanhar nossa trilha e nos perseguiu como a uma presa. Eles não puderam acompanhá-lo. Entretanto, terão uma ideia de nossa posição original. Tentarão segui-lo por seus rugidos. Bem, isso não mais escutarão, mas podem encontrar o sangue na trilha e o cadáver escondido no arbusto. Se puderem, apanharão nosso rastro ali. Caminhe com cuidado. Ele evitava sem esforço galhos baixos e sarças justas, passando por entre as árvores sem tocar no caule e sempre plantando os pés em lugares calculados para mostrar o mínimo da evidência de sua passagem. Mas com Baltus era um trabalho mais lento e laborioso. Nenhum som vinha de trás deles. Tinham coberto mais de uma milha quando Baltus disse: Zogar Sag apanha filhotes de leopardo e os treina para serem cães de caça? Conan balançou a cabeça. Aquele era um leopardo que ele chamou das matas. Mas, Baltus persistiu, se ele pode ordenar as bestas a cumprirem seus comandos, por que não as reúne todas para virem atrás de nós? A floresta está repleta de leopardos. Por que enviar apenas um? Conan não respondeu por algum tempo, mas quando o fez, foi com uma curiosa reticência. Ele não pode comandar todos os animais, somente aqueles que se lembram de Jebal Sag. Jebal Sag? Baltus repetiu o nome ancião de forma hesitante. Nunca ouvira ele ser dito mais do que 3 ou 4 vezes em sua vida. No passado, todas as criaturas vivas o adoravam. Isso foi há muito tempo, quando bestas e homens falavam a mesma língua. Os homens esqueceram-se dele, e até mesmo as bestas. Apenas algumas se recordam. Os homens e as bestas que se lembram de Jebal Sag são irmãos e falam a mesma língua. Baltus não respondeu. Ele tinha sido amarrado a uma estaca picta e visto a selva noturna entregar seus horrores mortais ao chamado do xamã. Os homens civilizados dão risadas, disse Conan. Porém, nenhum sabe responder como Zogar Sag consegue chamar pitons, tigres e leopardos de dentro da selva e fazer com que o obedeçam. Eles diriam que tudo não passa de uma grande mentira se ousassem. É assim que a civilização é. Quando não podem explicar algo por meio de sua ciência imatura, recusam-se a acreditar. O povo de Tauran era mais próximo dos primitivos em relação à maioria dos aquilonianos. Superstições persistiam, cujas fontes encontravam-se perdidas na antiguidade. E Baltus tinha visto episódios que ainda formigavam sua pele. Não podia refutar a coisa monstruosa que as palavras de Conan implicavam. Ouvi falar que existe um antigo arvoredo sagrado para Jebal Sag em algum lugar desta floresta, disse Conan. Não sei, nunca o vi. Mas sei que há mais bestas que se recordam dele neste país do que em qualquer outro lugar. Então haverá outras em nosso encalço? Elas já estão, foi a resposta inquietante de Conan. Zogar não deixaria a nossa trilha para uma única fera. O que vamos fazer então? Perguntou Baltus ansioso, apertando o machado enquanto olhava para os arcos sombrios acima de si. Sua pele formigava com a expectativa momentânea de garras e presas pulando das trevas. Espere! Conan virou-se, agachou-se e com sua faca começou a desenhar um símbolo estranho no chão. Inclinando-se para olhar por cima dos ombros dele, Baltus estremeceu sem saber o motivo. Não havia vento contra seu rosto, mas um farfalhar de folhas acima deles e um estranho gemido varria espectralmente pelos galhos. Conan olhou inescrutável para o alto e em seguida levantou-se e ficou encarando com um olhar sombrio o símbolo que desenhara. — O que é isto? — sussurrou Baltus. Parecia arcaico e sem sentido aos seus olhos. Supôs que fosse sua ignorância sobre arte que o impedia de identificar aquele como um dos desenhos convencionais de alguma cultura dominante. Porém, mesmo que fosse o mais erudito artista do mundo, sequer chegaria perto da solução. Eu vi isso esculpido na pedra de uma caverna que nenhum homem tinha visitado por 1 milhão de anos, murmurou Conan. Nas montanhas desabitadas do mar de Vilayet, a meio mundo de distância de onde estamos. Depois vi um caçador negro de bruxas desenhá-lo na areia de um rio sem nome. Ele me contou parte de seu significado. É sagrado para Jebal Sag e as criaturas que o adoram. Observe. Os dois voltaram para a densa folhagem a algumas jardas de distância e esperaram em tenso silêncio. Ao leste, tambores falavam, e em algum ponto ao norte, outros respondiam. Baltos estremeceu, embora soubesse que longas milhas de floresta o separavam dos medonhos tocadores de tambores, cujo pulsar bruto era a sinistra introdução ao palco tenebroso para um drama sangrento. Balto surpreendeu-se prendendo a respiração. Então, com um leve balançar de folhas, os ramos se abriram e uma magnífica pantera ficou à vista. A luz da lua salpicando por entre as folhas brilhou em sua penugem grossa, delineando os grandes músculos que estavam sob ela. Com a cabeça baixa, ela chegou até eles. Estava rastreando a trilha. Fez uma pausa como se congelasse, seu focinho quase tocando o símbolo talhado no solo. Por um longo tempo permaneceu agachada e imóvel, estendeu o longo corpo e deitou a cabeça no chão diante da marca. Baltos teve calafrios, pois a atitude do grande carnívoro era de temor e adoração. A pantera se levantou e com cautela retrocedeu, a barriga quase tocando o chão. Com seus quadris largos entre os arbustos, deu meia volta como se estivesse em súbito pânico e desapareceu tal qual um relâmpago. Baltos limpou a testa com a mão tremendo e olhou para Conan. Os olhos do bárbaro estavam com um fogo latente que jamais se acendeu nos olhos da raça de homens civilizados. Naquele instante ele era inteiramente selvagem, se esquecera do homem ao seu lado. Em seu olhar ardente, Baltos vislumbrou e reconheceu imagens imaculadas e memórias meio encarnadas, sombras do alvorecer da vida, esquecidas e repudiadas pelas raças sofisticadas, fantasmas antigos e primitivos inomináveis. Então as chamas profundas foram mascaradas e Conan, em silêncio, estava mostrando o caminho mata adentro. Não temos mais nada a temer dessas feras, disse após um período. Mas deixamos um sinal para os homens lerem. Não será fácil seguir nossa trilha e até que encontrem aquele símbolo não saberão ao certo que viramos ao sul. Mesmo então não será fácil nos farejar sem o auxílio das bestas. Porém a selva ao sul da trilha estará infestada de guerreiros nos procurando. Se continuarmos nos movendo após o nascer do sol, talvez encontremos alguns deles. Assim que acharmos um bom lugar, iremos nos esconder e esperar até que outra noite caia para chegarmos ao rio. Temos de avisar Valanos, mas não será de utilidade alguma para ele se formos mortos. Avisar Valanos? Inferno! As matas ao longo do rio estão infestadas de pictos. Foi por isso que nos pegaram. Zogar está preparando uma guerra com sua magia. Não é um mero ataque desta vez. Ele fez algo que não me recordo de picto algum ter feito antes. Uniu mais de 50 ou 60 clãs. Sua feitiçaria fez isso. Eles seguirão um mago além do que o fariam com um chefe de guerra. Você viu a massa na vila. E havia centenas escondendo-se nas margens do rio que você não viu. Outros estão vindo das vilas mais afastadas. Ele terá pelo menos 3.000 guerreiros. Deitei-me nos arbustos e os escutei conversando enquanto passavam. A intenção deles é atacar o forte. Quando eu não sei, mas Ogar não se atreverá a adiar demais. Ele os reuniu e os conduziu a um estado de frenesi. Se não os levar à batalha logo, começarão a lutar uns contra os outros. São como tigres loucos por sangue. Não sei se podem tomar o forte ou não. Seja como for, temos de voltar pelo rio e dar o aviso. Os colonos na estrada para Velitrium precisam ou ir para lá ou para o forte. Enquanto os pictos estiverem sitiando o forte, grupos de guerra tomarão a estrada para o leste. Talvez até cruzem o rio do Trovão e ataquem os colonizadores que ficam antes de Velitrium. Enquanto falava, Conan mostrava o caminho que se aprofundava mais e mais dentro da selva. Logo deu um grunhido de satisfação. Haviam atingido um ponto onde os ramos eram mais alastrados e um afloramento de rochas que rumava para o sul fez-se visível. Balto sentiu-se mais seguro quando seguiram por ele. Nem mesmo um picto poderia rastreá-los por sobre rocha nua. Como você escapou? Questionou. Conan bateu em sua malha e capacete. Se mais pessoas na fronteira usassem armaduras, haveria menos crânios pendurados nos altares das cabanas. Mas a maior parte dos homens é barulhenta quando veste armadura. Eles estavam esperando de ambos os lados do caminho, inertes. E quando um picto fica imóvel, as próprias bestas da floresta passam por ele sem vê-lo. Eles nos viram cruzar o rio e assumiram seus lugares. Se tivessem armado uma emboscada logo quando saímos da embarcação, eu poderia ter percebido. No entanto, estavam esperando e nem sequer uma folha tremia. O próprio diabo não teria suspeitado de nada. Minha primeira suspeita foi quando escutei uma flecha sendo raspada em um arco ao ser estirada. Abaixei-me e gritei para os homens fazerem o mesmo, mas eles foram muito lentos, surpreendidos daquela forma. A maioria caiu no primeiro voleio que nos atingiu de ambos os lados. Algumas das setas cruzaram a trilha e acertaram pictos do lado oposto. Escutei-os uivarem. Sorriu de satisfação. Alguns de nós ficamos mergulhados nas matas e próximos deles. Quando vi que os outros tinham sido abatidos ou pegos, fugi e despistei os demônios pintados na escuridão. Eles estavam todos ao meu redor. Corri, rastejei, esgueirei-me e cheguei a me deitar de barriga sob os arbustos enquanto passavam de ambos os lados. Tentei chegar até a margem, porém a encontrei com uma ala de homens justamente esperando por isso. Mas eu teria aberto caminho e arriscado nadar se não tivesse escutado os tambores rufando na aldeia e se soubesse que eles tinham apanhado alguém com vida. Estavam todos tão embasbacados com a mágica de Zogar que fui capaz de escalar o muro atrás da cabana do altar. Um guerreiro deveria estar vigiando aquele ponto, mas ele estava de cócoras atrás da cabana espiando a cerimônia de um canto. Fui por detrás dele e quebrei seu pescoço com minhas mãos antes que percebesse o que estava acontecendo. Foi sua a lança que eu atirei na cobra, e é o machado dele que você está carregando. Mas o que era aquela... aquela coisa que você matou no altar? Perguntou Baltos com um tremor ante a memória do horror que tinha visto. Um dos deuses de Zogar. Um dos filhos de Jebal que não se lembrava dele e tinha de ser mantido acorrentado no altar. Um macaco touro. Os pictos acreditam que ele era sagrado para o peludo que vive na lua, o deus gorila Gulá. Está ficando mais claro. Aqui é um bom lugar para se esconder até vermos o quanto eles nos seguiram pela trilha. Talvez tenhamos que esperar até o cair da noite antes de tentarmos chegar ao rio. Uma pequena colina apontava para o alto, anelada e coberta com árvores e moitas. Próximo ao topo, Conan deitou-se em um emaranhado de pedras salientes coroado por densos arbustos. Deitados ali, eles conseguiam ver a selva abaixo sem serem vistos. Era um bom lugar para se esconder e se defender. Baltos não acreditava que até mesmo um picto conseguiria rastreá-los por aquelas 4 ou 5 milhas de solo rochoso, porém temia as bestas que obedeciam Zogar Sag. Sua fé naquele curioso símbolo vacilava um pouco agora, mas Conan dispensara a possibilidade de as bestas os terem rastreado. Uma testemunha espectral se espalhava por sobre os galhos densos. Os trechos de céu visíveis alteravam seu matiz de rosa para azul. Baltos sentiu a fome corroê-lo, apesar de ter abrandado a sede em um riacho que haviam contornado. O silêncio era completo, exceto pelo canto ocasional de um pássaro. Os tambores não podiam mais ser ouvidos. Os pensamentos de Baltos voltaram-se para a terrível cena diante da cabana do altar. Aquelas eram plumas de avestruz que Zogar Sag usava, ele disse. Eu as vi em capacetes de cavaleiros que cavalgaram do Oriente para visitar os barões nas marchas. Não há avestruzes nesta floresta, há? Elas vieram de Kush, respondeu Conan. A oeste daqui, muitas marchas ao longe, estão às margens do mar. Navios de Zingara de vez em quando vêm e comercializam armas, vinhos e ornamentos com as tribos da costa em troca de peles, cobre e ouro. Às vezes trocam plumas de avestruzes obtidas dos Estígios que, por sua vez, as conseguem com as tribos negras de Kush, que ficam ao sul da Estígia. Os pictos são muito propensos a tentar apreender um navio. E a costa é perigosa para navios. Eu velejei ao longo dela quando fui um pirata das Ilhas Barachas que ficam a oeste de Zingara. Baltos olhou com admiração para o companheiro. Sabia que você não tinha passado a vida nesta fronteira. Você mencionou diversos lugares distantes. Viajou muito? Eu fui longe. Muito mais do que qualquer outro homem de minha raça já vagou. Vi todas as grandes cidades dos Iborianos, Shemitas, Estígios e Hircanianos. Atravessei países desconhecidos ao sul dos reinos negros de Kush e ao leste do mar de Vilayet. Fui mercenário, capitão, corsário, um cosar, um vagabundo sem um centavo, general. Inferno, já fui de tudo, exceto rei de um país civilizado, mas ainda o serei antes de morrer. A fantasia o agradou e ele deu um sorriso largo. Então encolheu os ombros e esticou sua poderosa figura por sobre as rochas. Esta é uma vida tão boa quanto qualquer outra. Não sei quanto tempo ficarei na fronteira. Uma semana, um mês, um ano. Tenho um pé errante. Mas é tão bom na fronteira quanto em qualquer outro lugar. Balto se posicionou para observar a floresta abaixo deles. Por um momento esperou ver ferozes rostos pintados apontando para fora das folhas. Mas conforme as horas passavam, nenhuma pegada furtiva perturbava a quietude. Ele acreditava que os Pictos tivessem perdido o rastro deles e desistido da caçada. Conan ficava impaciente. Deveríamos ter avistado grupos vasculhando as matas atrás de nós. Se eles desistiram da caçada, é porque estão atrás de algo maior. Pode ser que estejam se reunindo para cruzar o rio e acossar o forte. Eles viriam tão longe a este ponto no sul caso tivessem perdido nossa trilha? Eles perderam a trilha, tudo bem. De outro modo, já estariam sobre nossos pescoços. Em circunstâncias comuns, limpariam as matas por milhas em todas as direções. Alguns deles deveriam ter passado por esta colina. Devem estar se preparando para cruzar o rio. Vamos ter de nos arriscar e tentar chegar até lá. Ao descer as rochas, Balto sentiu um arrepio entre os ombros ao esperar por um instante uma explosão fulminante de flechas saídas das massas verdes sobre eles. Temia que os Pictos os tivessem descoberto e preparado uma emboscada. Mas Conan estava convencido de que não havia inimigos por perto e estava certo. Estamos milhas ao sul da vila, grunhiu Conan. Temos que seguir direto até o rio. Não sei o quanto estão espalhados rio abaixo. Só podemos esperar chegar até o rio acima deles. Com uma pressa que parecia ser negligência para Baltos, eles foram para o leste. As matas pareciam vazias de vida. Conan acreditava que todos os Pictos se reuniriam nas cercanias de Gualela se de fato ainda não tivessem cruzado o rio. Contudo, não acreditava que o fariam durante o dia. É certeza que algum caçador os veria e daria o alarme. Eles vão cruzar abaixo e acima do forte, fora da vista das sentinelas. Então outros entrarão em canoas e seguirão direto para a parede do rio. Assim que atacarem, os que estiverem escondidos nas matas na orla leste assaltarão o forte de ambos os lados. Eles já tentaram isso antes e tiveram as tripas arrancadas. Mas desta vez têm homens o suficiente para fazer um verdadeiro estrago. Seguiram em frente sem parar, embora Baltos olhasse para os esquilos passando ao longe e rápido pelos galhos que ele poderia ter levado abaixo com um movimento de seu machado. Com um suspiro, deixou-o em seu cinturão. O silêncio eterno e a penumbra da primitiva floresta estavam começando a oprimi-lo. Pensou nos pomares abertos e prados ensolarados de Taurã, da alegria franca da casa de seu pai, que era de telhado de palha e de vidros diamantinos, das vacas gordas vagando pela grama alta e suculenta, e a irmandade verdadeira dos lavradores e pastores musculosos e desarmados. Apesar da companhia, sentiu-se solitário. Conan era tanto uma parte daquela imensidão quanto Baltos era um estranho a ela. O Cimério podia ter passado anos entre as grandes cidades do mundo, podia ter caminhado com os governadores da civilização, podia até mesmo atingir seu capricho selvagem algum dia de reinar sobre uma nação civilizada. Coisas mais estranhas já tinham acontecido. Mas não era menos bárbaro por causa disso. Sua preocupação era apenas com os fundamentos desnudos da vida. As intimidades aconchegantes de pequenas coisas, os sentimentos e deliciosas trivialidades que compõem uma parte tão grande da vida dos homens civilizados não tinham sentido para ele. Um lobo não era menos lobo porque um capricho circunstancial o fizera correr entre um grupo de cães de caça. Derramamento de sangue, violência e selvageria eram os elementos naturais da vida que Conan conhecia. Ele não podia e jamais entenderia as coisas pequenas que são caras aos homens e mulheres civilizados. As sombras estavam se estendendo quando os dois chegaram ao rio e espiaram por detrás de arbustos que os mascaravam. Podiam ver uma milha acima e abaixo do rio. A soturna correnteza jazia nua e vazia. Conan esquadrinhou a margem oposta. Vamos ter de nos arriscar aqui. Temos de atravessar o rio nadando. Não sabemos se eles o cruzaram ou não. As matas do outro lado podem estar vivas com eles. Temos que tentar. Estamos a cerca de 6 milhas de Gualuela. Ele voltou-se e se abaixou quando a corda de um arco vibrou. Algo como um raio branco de luz riscou por entre os arbustos. Balto sabia que era uma flecha. Então, com a ferocidade de um tigre, Conan investiu contra os arbustos. Baltus viu de relance o brilho do aço enquanto ele brandia sua espada e escutou um grito agonizante. No instante seguinte, irrompeu para dentro da mata atrás do cimério. Um picto com o crânio partido estava caído de cara no chão. Seus dedos, com espasmos, apertavam a grama. Meia dúzia de outros estavam avançando contra Conan, machados e espadas erguidas. Eles tinham largado seus arcos inúteis naquela distância mortal. Suas arcadas inferiores estavam pintadas de branco, contrastando vividamente com os rostos escuros e os desenhos dos peitos musculosos diferiam de qualquer um que Baltus já tinha visto. Um deles arremessou o machado em Baltus e investiu contra ele com uma faca erguida. Baltus esquivou-se e apanhou o punho que conduzia a faca lambendo sua garganta. Caíram juntos no chão, rolando várias vezes. O picto era uma fera selvagem, sua musculatura rígida como cordas de aço. Baltus lutava para manter sua pegada no punho do homem e trazer o próprio machado para o jogo, mas a luta foi tão rápida e furiosa que cada tentativa de atacar foi bloqueada. O picto debatia-se com fúria para libertar a mão da faca, tentava apanhar o machado de Baltus e dava joelhadas na virilha do rapaz. Súbito, ele fez uma tentativa de mudar a faca para mão livre e, num instante, Baltus, libertando-se com uma joelhada, partiu a cabeça pintada com um golpe desesperado de seu machado. Ele se levantou e olhou ao redor procurando por seu companheiro, esperando vê-lo superado pelos números. Foi quando percebeu a força e ferocidade plenas do cimério. Conan transpôs dois de seus atacantes, cortando-os ao meio com a terrível espada. Baltus viu o bárbaro defender a estocada de uma lâmina, evitar o golpe de um machado com um movimento lateral com a agilidade de um felino que colocou um selvagem que se inclinava para se esquivar dentro da linha de alcance de seus braços. Antes de o picto poder se endireitar, a espada vermelha agitou-se para baixo e cravou o ombro no externo medial onde a lâmina emperrou. Os guerreiros remanescentes investiram contra ele, um de cada lado. Baltus arremessou seu machado com uma precisão que reduziu os atacantes a um, e Conan, abandonando os esforços de soltar a espada, virou-se para encarar o picto que restara com as mãos limpas. O atarracado guerreiro, uma cabeça mais baixa que seu inimigo, saltou golpeando com o machado, ao mesmo tempo dando uma punhalada fatal com sua faca. A lâmina quebrou-se contra a malha do cimério e o machado foi interrompido em pleno voo quando os dedos de Conan fecharam-se como ferro no braço que descia. Um osso estalou alto e Baltus viu o picto estremecer e vacilar. No instante seguinte, ele foi arrancado do chão e erguido acima da cabeça do cimério, contorceu-se no ar por um instante, chutando e debatendo. E em seguida foi arremessado de cabeça no chão com tamanha força que repicou antes de permanecer inerte, sua postura flácida dizendo que os membros haviam se partido e a espinha quebrada. Vamos! Conan liberou sua espada e apanhou um machado. Pegue um arco e um punhado de flechas e se apresse. Temos de confiar em nossos calcanhares de novo. Aquele berro foi ouvido. Estarão aqui em pouco tempo. Se tentássemos nadar agora, eles nos atravessariam com suas flechas antes de chegarmos ao meio da correnteza.